me diz o que você ganhou. Saindo fora, o mundo tem muita coisa pra oferecer: fama, sedução, dinheiro, poder. O que você precisa para ser feliz? O que será que vai ser bom pra você? Me diz. Tem hora que a gente olha pra vida do outro e pensa que a gente pode ser igual, sem consequências, se afasta sem perceber do Criador. Coisa simples já não tem o mesmo valor, e as coisas desse mundo começam a seduzir como um brilhante falso que nunca vai reluzir. E a casa do Pai cada vez mais fica distante. Sua oração já não é mais como antes. Cego pra verdade que traz libertação, filho perdido no mundo de ilusão. Longe, longe da casa do Pai. Longe, longe eu não vou ficar. Longe, longe mas quero. E veja como é que você tá. Será que vale a pena continuar? O preço a ser pago é alto e não tem volta. O pecado agora bate na sua porta. Desejos quase sempre enganam o coração. Cabe a nós dominá-los pela razão, porque senão o diabo entra e leva tudo. Deixa você cego, surdo e mudo. Ele rouba a sua vida, a sua razão de ser. Traz a depressão e faz você sofrer. Você se torna rapidamente incrédulo, candidato em potencial rumo ao inferno. O tempo passa e você não consegue nada. Não consegue ver que caiu numa cilada. Mentira, inveja, ganância e traição. Filho perdido no mundo de ilusão. Longe, longe, longe da casa do Deus pra você não é assim. Ele não desiste, vai até o fim. Seu amor por você é infinito. Foi demonstrado na morte do seu próprio filho, que morreu pra que você fosse um vencedor e não ficasse nessa vida de horror. Para e pensa se vale a pena tanta tristeza, tanto problema. Olha pra trás e vê o que você deixou, seus filhos e alguém que sempre te amou. Volta logo porque ainda tá em tempo. O perdão faz parte do arrependimento. Por onde você for, esse som vai te acompanhar. Eu fiz pra você pensando em ajudar. Filho, volta pra casa do Pai e vê se não sai dela nunca mais. Longe da casa do Pai, longe, longe eu não vou ficar. Longe, longe mas quero voltar. Longe, longe da casa do Pai, longe, longe eu não vou. Longe eu não vou.